800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Começando mais um Santa Demo, né, pelos 800 AM da Rádio Universidade. O programa de hoje é diferente, ele é gravado. Verdade, não é bem os 800 AM da Rádio Universidade. A gente está pela internet, porque nos 800 AM da Rádio Universidade está sendo transmitido os jogos, então estão sendo transmitidos os jogos da Copa do Mundo, e esse é o motivo da gente estar com esse formato um pouco diferenciado do programa pela web apenas e não nas ondas do AM. Exatamente. As nossas redes sociais é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, www.ufsm.br/santademo, que direciona para o blog, né, no nosso WordPress, que a gente upa os programas. E a gente tem nosso e-mail, que é santademo800am@gmail.com, que a gente pede para a galera mandar material, né, para a gente tocar aqui no programa. Bom, esse... O programa de hoje, ele é num formato diferente, porque a gente vai, devido à Copa do Mundo, a gente vai tocar bandas que estão nos grupos, né, que vão participar da Copa. No caso, a gente vai falar em ordem regressiva, que eu sou o grupo H e o Gui vai falar sobre o grupo G. Então, vamos dar início aí. Bom, o grupo H é formado pela Coreia do Sul, Rússia, Bélgica e Argélia. Então, a gente deu uma pesquisada, até acho que tu deve ter encontrado bastante dificuldade, que nem eu, Gui, para entender. E o que era mais fácil, o que deu para pegar foram blogs que falavam sobre as bandas de outros países, mas que falavam em inglês, ou pouquíssimos em português, porque não tem como tu entender, né? Não, a gente não tem conhecimento de russo, enfim, belga, qualquer outro idioma que fuja do inglês, do português, e talvez do espanhol. Não, eu acho que daí tu vê o quanto limitado a gente é, né? Por mais ser um mundo globalizado, mas quando tu te depara com um troço que tu não entende nada, sabe? É completamente diferente do que tu vê. Só que daí quando tu ouve a música, tu sempre encontra aquela identificação, assim, né? Independente da letra ou do som. Por mais que as bandas procurem todas fazer em inglês, né? As músicas. Exato. Mas então vamos começar com a banda... É 404, o nome da banda, ela tem duas pessoas, que é o guitarra e o batera. E eles não tem rótulo pra eles, eles simplesmente são um guitarra e um batera que iriam soar no ano de 2012 na Coreia. Assim, eles são bem simplistas na maneira de definir a banda. Até perguntaram pra eles como é que esse primeiro álbum, que se chama Um, eles definiam. Eles diziam que é um bom álbum e que, no caso, o guitarrista estava dando entrevista, ele falou que de vez em quando ele escuta esse álbum. Então tu vê que é bem simples. Então a gente vai ouvir o som, é o Water, o nome da música dessa banda. E também tem uma outra banda que é a Mods Dive, o nome. Também da Coreia do Sul. São duas bandas desse país. Aí é uma banda instrumental, triboa, eu achei o som muito legal mesmo. Então é isso aí, eu espero que vocês curtam. A gente vai ouvir 404 Water e Mods Dive. I'm not 그냥 살아있다면 recomendo escutar Modus Dive, Dive into the Tiger. E a primeira música que a gente ouviu foi 404 Wodra. É meio difícil de gente até chamar as músicas, porque eu não sei pronunciar. E tem umas que eu acho que traduzem o nome da música para inglês, então não é nem o original. Então a galera vai ter que ter um pouco de paciência. Mas é legal porque se a galera tá ouvindo, a galera tá conhecendo bandas diferentes, de lugares que talvez a gente não conheça, talvez a gente não conheceria. Porque eu, por exemplo, não pesquisaria uma banda de Gana, por exemplo. Exatamente. No caso, eu tive que pesquisar. É, foi um grande conhecimento até o cara, né, pesquisar esse tipo, porque eu também não me pilharia para fazer isso. Exato. Bom, e a Rússia também tá nesse grupo, né, no grupo H. E a banda que eu trouxe é uma banda, eu acho que eles são mais conhecidos lá. É uma banda mais antiga, é Naive o nome, se escreve N-A-I-V. Daí é do punk da Rússia, né? Daí eu descobri eles através de um festival que eu tava pesquisando pra ver mais bandas, que é o Festival Cubana, que ele acontece anualmente na costa do Mar Negro desde 2009. E daí tocam as bandas conhecidas, mas eles também chamam bandas que são da Rússia mesmo, né? Tem outras bandas que é Bravo, Animal Jazz e coisa e tal. Então a gente vai ouvir dois sons dessa banda. O primeiro é What Must We Do? Na verdade, o nome é em russo, só que traduzido é esse o nome. Até porque a gente não saberia pronunciar em russo. Não saberia pronunciar. E daí tem um outro também que eu vou tentar pronunciar em russo aqui. Me desculpe. É Ekto Nam Delat. E um ponto de interrogação. Sim, então vamos ouvir aí. Получаю Então a gente acabou de ouvir uma banda russa, né, que faz parte desse grupo H, dos grupos da Copa do Mundo. E daí a última que a gente ouviu foi, desculpa a minha pronúncia, Hector Nandelat, um ponto de interrogação. Pode rir, Gui, pode rir. E a primeira foi What Must We Do. Agora a Bélgica também faz parte desse grupo. E a banda que a gente vai ouvir, o nome é Black Box Revelation, que é uma banda bélgica formada em 2005. E essa banda, ela é um pouco mais conhecida, já tocou em alguns festivais, como Pink Pop. E ela, definem ela como Beatles encontra Kinks. Daí é uma invasão pop que encontra melodias de blues e uns ambientes de rock. E ela já fez várias tours com bandas conhecidas, por exemplo, Ravionettes, Eagles of Death Metal, que é uma banda que eu gosto muito, e G-Pop. Eles têm 3 álbuns lançados. E tu vê que o som, ele é bem trabalhado mesmo, tu vê que é um som bem produzido. E a gente vai escutar 2 músicas dessa banda. A primeira música vai ser I Think I Like You, e a segunda vai ser Shiver of Joy. Ok. a gente acabou de ouvir, a última música que a gente ouviu da Black Box Revelation foi Shiver of Joy, e a primeira é I Think I Like. Bom, e o último país dos quatro que compõem o grupo H da Copa é a Algéria, e eu peguei duas bandas, o nome dela é Good Noise, e a outra é Afrocane. Eu gostei bastante desses sons, a primeira, Good Noise, é um trio, e eles fazem um som bem massa, e gostei bastante do instrumental em si, porque a letra até é porque eu não entendo. E a gente vai ouvir Good Noise, Washington Deer e Arábica, e da segunda, que é Afrocane, a gente vai ouvir Shave Mual e Welcome to the Lama Drag. Fly. يعدد الله ماشي في المال ياك هو قسم رزاق ومسير الأحوال وما عندوش كلمة ترجال ما يقدر يرجع مدلول على المرحال واللي جيانه في مخه ما يقدر عليه الحال ما يقدر يرجع مدلول على المرحال واللي جيانه في مخه ما يتبدل عليه الحال قانع بمكتوب هذي يا راحة البال ما يدوم غير ربي وهو مول الكمال ياك الدنيا تغدر وتغوي الإنسان الناس ما راهو غير عريان ما يقدر يرجع مدلول واللي جيان في مخه ما يقدر يرجع مدلول واللي جيان في مخه ما يتبدل عليه What the hell is going on? All right, so can I get started? Sound track. young. Rocket Jews antique. وإذا جيت بسيرة الغصيهم راني موجة الديك. ما بدي أشكي أصحاب الملايين أشرب لبنات من دور البيت. أطلت برح تفوري وتغني وما عندكش قيس تاكسي يديك. واللي ما يعرفش العقليه ما راهو غير ديك. Drag. A anterior foi Afrocane também, Shave Mall. A primeira música foi da Good Noise, Washington Deer. E a segunda foi Arábica, também da banda Good Noise, que compõe o... é do, da Algéria, né? Um país que compõe o grupo H da Copa. Bom, agora o Gui vai falar sobre o grupo G. Então, o grupo G da Copa do Mundo é composto por Portugal, Alemanha, Gana e Estados Unidos. De Portugal, eu trouxe duas bandas que me chamaram a atenção, que eu dei uma pesquisada num blog de música meio independente de Portugal, que é um blog que lembra bastante aquele Cifra Club, o Monte Sua Banda, enfim, que tu encontra um monte de artistas lá, o Palco MP13 e coisas do gênero. A primeira banda é Lobo Homem Lobo, que faz uma mistura meio de um blues, de um rock, e é interessante porque ela é formada pelo João Carvalho da Silva na guitarra e na voz, e o João da Silva Carvalho na bateria e na voz. E ela foi formada em 2010. Eu achei bem interessante o som da banda. E a outra banda lusitana é Cafeína, com dois F's e dois N's. Formada em 2009, é um rock um pouco mais alternativo. A banda se apresenta em bares, festivais, e assim ela vai mostrando o seu trabalho. Sendo que ela se apresentou no Rock in Rio de Lisboa, e essa é uma das apresentações mais marcantes da carreira da banda. Eles têm um EP lançado em 2011... chamado Monochromatic, com 4 faixas. E o segundo trabalho é previsto para ser lançado no verão de 2014, ou seja, desse ano, em Portugal. Com composições em inglês e português, A banda conta com Pedro Carvalho na guitarra e na voz, André Branco na guitarra e nos teclados, Manel Reis no baixo e Guilherme Almeida na bateria. Então agora vai rolar Cafeína com Seven Years e Pele, e Lobo, Homem Lobo, com Operador de Call Center e Boca do Lobo. cidade sem dinheiro nem idade para esconder o embaraço. Sou um rebelde contra a sociedade, mas não é novidade que nada faço. E eu vou ser operador de call center à frente do computador no oitavo andar. Ser um operador de call center é o que está a dar. Por isso vou trabalhar num call center. Senta-te, põe o auricular. Estou a contactar para informar da nossa campanha com super promoções. Tens 100,000 amigos dos 15 aos 70. Tens 100,000 destinos, mas são daqueles que não entram. Ser operador de call center à frente do computador no oitavo andar. Ser um operador de call center é o que está a dar. Por isso vou trabalhar num call center. Senta-te, põe o auricular e inventa. Estou a trabalhar num call center. Senta-te, põe o auricular e inventa. Oh, yeah. Eu trouxe duas bandas que eu achei interessantes, talvez não tão undergrounds assim por lá, ou atualmente talvez um pouco mais, mas que já marcaram época, que é Die Ärzte, enfim, que em alemão é Os Médicos, e Novalis, que é uma banda meio progressiva dos anos 70 alemã. Então essa, a Die Ärzte é uma banda de punk formada em 82, e é interessante que nas composições eles trouxeram temas polêmicos, como alcoolismo, zoofilia e o incesto. E assim eles tiveram músicas barradas e proibidas de serem executadas ao vivo. Tinham na formação original Farin Urlaub, Bella B e Shane. Farin e Bella permanecem como membros atualmente. E Bella é um cara, só para, enfim, para não que não haja essa confusão de gênero, enfim, função do nome. E como eu tinha dito antes, a Novalis, que foi uma das principais bandas da década de 70 e do gênero progressivo alemão. Ela acaba não sendo muito conhecida, enfim, por ter acabado em 85, o ano que ela lançou seu último álbum, tendo o primeiro sido lançado em 73. Eles passaram por diversas formações, só que eles marcaram bastante o progressivo alemão. E depois do primeiro álbum, que foi em 73, o produtor deles aconselhou que eles fizessem as músicas em alemão, cantassem as músicas que são cantadas em alemão. O que eu achei interessante, porque a Die Ärzte também, a banda de punk, ela também canta em alemão, e eu acho legal músicas, enfim, cantadas em alemão, porque o alemão é bem marcado, bem marcante. Então agora vocês vão ouvir Die Ärzte com Mein Baby War Ben Frisor, Die Ärzte com Schrei nach Liebe, Guido fala muito bem, e Novalis com Der Schenkenspieler, uma coisa assim. Mein Baby war beim Friseur. Album. Darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde. Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nicht weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh, Arschloch! Ich schräg dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschel-Rock-LP. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Du hast nie gelernt, dich auf die zu kulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch.

país pertencente ao grupo G, Gana, eu achei interessante trazer o cantor Chacha Marley e a cantora Paulina Onduro. O Chacha Marley é um cantor ganês de reggae. Ele tem letras sociais em suas músicas e trata de um tema muito, muito marcante, infelizmente marcante no continente africano, que enfim, que é o vírus HIV, a AIDS. Ele trata esse tema de forma a conscientizar as pessoas. Ele se apresentou ao lado de diversos músicos importantes africanos e foi o seu álbum de estreia que lançou ele para o continente africano mesmo. Tem como uma das suas grandes influências, expressas no nome já, o cantor Bob Marley. E a ganesa, Paulina Ondura, enfim, ela se muda para Londres desde muito cedo e desde muito cedo também ela tem interesse na música. O seu pai, diplomata, acho que foi o motivo dela ter se mudado para Londres muito cedo, e a sua mãe incentivaram bastante ela a seguir para a carreira, não digo para a carreira musical, mas seguir a vertente musical, além da educação padrão, no fim da sala de aula e tudo mais. Então, desde nova, ela fez aulas de piano. Só que os pais dela exigiram que ela fizesse algo mais convencional, diremos assim, e ela fez enfermagem. Começou a fazer enfermagem, mas aos 21 anos largou a enfermagem para seguir na carreira musical. Também cantou ao lado de diversos artistas importantes do continente africano. E o interessante dela é que nas composições ela traz assim, as músicas cantadas em inglês e em Fanti, não sei se é assim que é a pronúncia, mas que é a língua nativa dela. Então agora, pelo lado de Gana, vocês vão ouvir Chacha Marley com Promised Land, A State of Mind, outra dele, Twin City Mafia, e de Paulina Onduro, Akawakua Nikiei Miwobi. Full of care, no time to stand and said no time to stand in broad daylight and stare as long as she focus. The days are coming when Jah will send a famine through the land. Not a famine of food, nor thirst for water, but a famine of hearing the words of the Most High God. The harvest is plentiful, but the workers are few. Whoa, whoa. Men will stagger from sea to sea and wander from the north to the east, searching for the word of the Most High God, oh God. I said people will travel around all over the whole wide world, searching for the truth, but they will never find it. Cause the promised land is not in Africa. I tell you, the promised land is not Jamaica. I said the promised land is not America. Promised land is a state of mind. The promised land is not in India. Promised land is not in Russia. Promised land is not Japan, y'all. Promised land is a state of mind. Oh, hey. I'm going to my promised land. Wouldn't you like to come with me? I'm going to my promised land. Yeah, I will. Wouldn't you love to come with me? Yeah. I'm going to my promised land. Sensei Melvin Brown, would you like to come with me? Yeah. I'm going to my promised land. Nicoletta, would you love to come with me? Hey. Promised land, promised land, promised land. Promised land is a state of mind. Promised land, promised land, promised land. Oh mama, promised land is a state of mind. I said the promised land I'm talking about is not situated on earth. Yeah, promised land is a state of mind. Come honor. So I will never, never, never forget you in my lifetime. Oh, foreman, phone, second detail credit, taxi drivers union chairman. Simon, always remember you. Cause you man took me to your ghetto. Make me comfy, understand what reggae music is all about. Shadow days make me feel like a mafia. What you gonna do? Come make me go there in a rubber of style, yeah. Come make me go there in a rubber of style, yeah. Sugar and spice. Come make me go there in a rubber of style, yeah. Timothy Aqua. Come make me go there in a rubber of style, yeah. Chances I say. Come make me go there in a rubber of style, yeah. Texas, Texas Yankee. Come make me go there in a rubber of style, yeah. Ship, ship, ship, ship, ship, ship, daddy there. Go there, Nachi Trey. Go there, Naya, mama, mama. Go there, Nachi, go there to Senator Prempe. Senator Prempe. So I remember my youthful days in all the second Takoradi metropolis, yeah. Climbing and selling coconuts along the roadside, chasing and killing lizards for no reason at all. Many days, so I remember swimming in the ocean. We good old friends, I cannot forget in my lifetime. Oh. Westway Primary School, Old Hospital, St. John's School, Ekwasi, Esam, and Ketia Club, Second Bacano, Ropian Town, Escaro, Second Zongo, Jendu Park, Bakechi Ladiam, Rakwe Kuma, Fiafanta Hospital, TVLC, and you sight before runabout. I'm a Fugazi Mintim, sick of a mountain. Number one, number two, number three, above you, Beach Road, Eastern Forex Bureau, Embassy Hotel, Reverend Charlie Sound, Solo. Echo nyamye emenita ah. te pia me tu fie na me kama sama kechure me busi ya fai oma point we mo ye musa mi ya ya wo e jo nya mi ye hey me ni ta ka wasu wo da cha me ri vie da cha me ri vie a chen kwa nya Finalizar agora, finalizando também o grupo G, a gente vai trazer bandas, eu trouxe bandas dos Estados Unidos. Fu Manchu, na verdade sim, que é uma banda, e Jared Bertman, que é um piazão meio novo lá, um multi-instrumentista muito interessante, que até saiu no Music Alliance Pact, representando os Estados Unidos. Enfim, vamos falar um pouquinho do Fu Manchu, que é uma banda da década de 90, é uma banda conhecida, formada na Califórnia, e ela talvez ela seja conhecida pelo stoner rock que ela traz, esse rock mais pegado, que é bem marcante nela, e também pelo estilo de suas composições, que giram sempre nos temas de carros de competição, carros tunados, carros, enfim, competições automotivas, mitos, como aparições de UFOs, OVNIs, enfim, e também do tema skate. E com isso eles fazem suas composições na base na base do ritmo, enfim, do gênero do stoner rock mais pegado. A banda tem 13 álbuns de estúdio lançados e atualmente conta com Scott Hill no vocal e na guitarra, Bob Balk na guitarra, Brad Davis no baixo e Scott Reeder na bateria. Já Jeremy Bertman, como eu disse, ele é um compositor e multi-instrumentista estadunidense muito novo. Só que é interessante que nas suas criações ele mescla aspectos do folk, do indie e de música afro-cubana, arranjos clássicos da música afro-cubana, dando uma sonoridade bem interessante no trabalho final. Nas suas apresentações, isso dá para ser visto no YouTube, pode se ver desde um show simples, com ele tocando violão, a algo um pouco mais trabalhado, envolvendo arranjos e conjuntos vocais. O que é legal, pelo que eu percebi, que é sempre ele mais 3 ou 4 mulheres cantando, que daí dá um contraponto legal na voz, e eu achei interessante. Então agora vocês vão ouvir Fu Manchu com Drive, também Fu Manchu Separate Kingdom, e do Jared Bertman, Jackals e In Belize. É isso aí.

vocês acabaram de ouvir Fu Manchu com Drive, também do Fu Manchu Separate Kingdom, e do Jared Bertman, Jackals e In Belize. E assim a gente vai encerrando esse primeiro Santa Demo nesse formato meio Copa do Mundo, onde a gente tratou do grupo G e do grupo H. Exatamente, né? Relembrando que a gente tá, acho que 39 curtidas de 1000 likes no Facebook, então quem quiser aí ajudar a gente a chegar a 1000, cara, que... Claro. Vai ser bem legal. E nossas redes sociais é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo. E a gente pede também que vocês mandem coisas pro nosso e-mail, né? Pra gente sempre tocar. Não só no e-mail, mas no Facebook e no Facebook pessoal da gente também. É, entrando em contato é a conta. Então, obrigado aí por... E pela paciência também, né? Pelas nossas pronúncias aqui, nossos idiomas diferentes. E a gente vai ficar pela internet, não pelas ondas do rádio. Semana que vem a gente tá de volta tratando de mais dois grupos da Copa do Mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.